Cuidava de muitas aves, tinha em suas gaiolas muitas espécies de aves. Encontrou no seu caminho uma ave que havia caído de ninho, em plumes, sem penas. Ele recolhe no seu aviário e entrega, deixa com as outras, e com o passar do tempo, aquela avezita começa a emplumar-se e se tornar muito bela. Ele percebe que se trata de um filhote de uma águia real. Aquele filhote, seguindo os passos dos seus companheiros de aviário, ainda cisca as sujidades do solo, ainda se alimenta dos detritos, ainda não sabe voar. E um dia, rasgando os céus das alturas, eis que voeja uma águia real. Quando passa emitindo o seu grito, o seu canto sublime, aquela avezita se transtorna, bate as asas para cá e para lá, tenta alçar voo para seguir a águia real, mas ainda lhe faltam as últimas plumas e ela não consegue intentar o que objetivava. Passaram-se alguns meses e mais uma vez uma outra águia real retorna voejando sobre o aviário. Agora a avezita, já com as plumas completas, enceta o seu voo na direção do infinito e acompanha o seu destino de ser uma águia real. Nós somos águias reais, em plumes ainda, e há 2000 anos atrás, nos céus da Galileia, sob o lago Tiberíades, pregando no Sermão do Monte, uma águia real, majestosa, emitiu seu canto, e nós, ainda em plumes, não conseguimos segui-la. Era Jesus. E no ano que se aproxima, a completar-se 150 anos, uma outra águia real voeja baixo na direção da terra, emite o seu canto e nos deixa o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e nos convida a encetar esse jogo sublime na direção da eternidade, libertando-nos das sujidades, das impurezas que ainda deixamos aqui na terra, para conquistarmos as alturas, para conquistarmos o sublime amor, as bem-aventuranças que o Cristo nos falava. Nós somos águias reais, temos que seguir o exemplo do Cristo, que nos ensinou que somente o amor é real, tudo mais é passageiro aqui na terra, e uma existência humana, dizem os espíritos, é muito efêmera comparada à eternidade dos séculos. Uma vida humana assemelha-se a apenas um minuto, e ficamos arrancando os poucos cabelos que ainda temos por conta das pequenas aflições necessárias para exercitarmos a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de perdoar, de fé e de humildade. Seguirmos o exemplo do Cristo. Edivaldo Pereira Franco narra uma mensagem extremamente bela que se sucedera em Los Angeles, na Califórnia, em um hospital. Se tratava uma pequena criança de 5 ou 6 anos de idade, vitimada desde alguns anos pela doença implacável da leucemia, do câncer no sangue. O pequeno bicho